vi um jardim, onde era deserto florescer. Senti uma chuva de vida cair e molhar o meu ser. Uma calmaria, mar da minha emoção. A sorte em minha vida tem outro nome, chama gratidão. Quando eu parei de reclamar e comecei a agradecer, na minha vida vi milagre acontecer. Quando eu parei de reclamar e comecei a agradecer, gratidão a Deus faz milagre acontecer. Um adorador não reclama, um adorador não reclama, um adorador adora, adora, adora, adora. Um adorador não reclama, um adorador não reclama, um adorador adora, adora, adora, adora. Eu vi um jardim era deserto florescer. Senti uma chuva de vida cair e molhar o meu ser. Uma calmaria no mar da minha emoção. A sorte em minha vida tem outro nome, chama gratidão. Quando eu parei de reclamar e comecei a agradecer, na minha vida vi milagre acontecer.